Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E Romanos 8, 9 diz: entretanto, Romanos 8, 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Feche seus olhos. Quero orar por todos nós. Deus, tu és o nosso Deus. Senhor Jesus, tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos amou, tem nos amado e nos amará para toda a eternidade, Senhor. Nós estamos aqui por causa do teu nome. Nos reunimos por causa do teu nome, Senhor. O teu Espírito que está em cada um de nós, Deus, nos trouxe aqui nessa noite. Nosso coração agora está faminto, Deus, da tua palavra. O Senhor já tem manifestado a tua presença em nossas vidas, Deus. E clamamos nessa noite, mais uma vez, que o teu Espírito venha e fale no nosso coração. Nosso coração tem fome da tua palavra, tem fome do teu Espírito. Fale conosco, manifeste mesmo, Deus, iluminação no nosso entendimento. Deus, eu quero clamar por cada vida que está aqui nessa noite, que o teu Espírito tome cada mente aqui cativa, Senhor. E conceda a graça para compreendermos e entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando continuidade à temática que a gente está tratando nesses meses, né? Já faz o quê? Uns quase 3 meses que a gente está tratando sobre isso, sobre a vida cristã. Então, para quem está aqui pela primeira vez e está pegando meio que o bonde andando, depois você pode entrar no site da Gólgota e procurar lá as pregações, você pode ouvi-las desde o início. Estão lá. De 2011 são essas as únicas que tem lá, né, Léo? São as únicas que estão lá, ok? Tem mais em eventos daí, não está em pregações, ok? Então depois você pode acompanhar. Ok, eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Foi escrito um livro recentemente, Espírito Santo. Eu não lembro ao certo o nome dele, mas é algo como Espírito Santo, o Deus ignorado. É o menos falado, é o menos anunciado. E não há na parte do Espírito Santo nenhum tipo de dor de cotovelo quanto a essa questão. O Espírito Santo não tem nenhuma dor de cotovelo, porque Jesus ele veio para glorificar o Pai, e o Espírito foi enviado para glorificar o Filho. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. O Espírito Santo, que habita na sua vida, tem um propósito de levar a sua vida a viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Amém? O que torna possível, vou repetir, o que torna possível a vida cristã em nós é a presença do Espírito Santo em nós. O que torna a vida cristã possível em nós é a presença do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo de Deus, não há vida cristã. Ok? Ele é o único que pode gerar na minha e na tua vida a vida cristã. Quando a gente fala de vida cristã, a gente está falando da vida de Cristo. A vida de Cristo, que é a presença do Espírito Santo em nós. Ok? que é gerada em cada um de nós, é o Espírito Santo, o agente de Deus, que gera em cada um de nós a vida que vem de Deus. A vida que vem de Deus. Ok? Todos nós, hoje, apesar de sermos seres biológicos, nós somos divinos porque a vida de Deus está em cada um de nós. Então, hoje eu e cada um de vocês somos templo do Espírito Santo, habitação de Deus sobre a face da terra. Havia uma promessa de que Deus um dia viria sobre a face da terra e habitaria com o homem. E hoje essa é uma realidade na minha e na tua vida. Deus está em mim e Deus está em você. Se não está, há algo de errado. Eu não posso me chamar cristão e, principalmente, não posso vivenciar nenhum tipo de vida cristã sem isso. Sem, primeiramente, ter na minha vida o Espírito Santo da promessa, que veio e gerou em mim uma nova vida. Uma nova vida. Amém? Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão. Amém? Convicção de que Ele está em cada um de nós. Das características de que você tem o Espírito Santo é aquilo que a gente falou desde o início, né? Convicção de pecados, consciência, busca por santificação, renúncia ao pecado, mudança, transformação de caráter diária na nossa vida, apesar de tudo. Essa é uma certeza de que eu e você temos o Espírito Santo. Então, quando a gente comete erros, a gente pisa na bola e a gente entra no pecado, consciente disso, e não há nenhum tipo de, sei lá, de culpa, nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de convicção de que algo está errado, nós temos que questionar seriamente a nossa fé. Nossa fé. Eu já tive um tempo fora da igreja, vivei o meu tempo desviado, mas mesmo estando lá no mundo, né, fazendo as inhacas da vida que a gente, longe de Deus, comete, mesmo longe de Deus, todos os dias, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, o cabeção no travesseiro, todos os dias, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, culpa, choro, convicção de pecados. Essa era a certeza de que Deus ainda estava em mim. Porque a minha maior preocupação é que eu e você caminhemos para um caminho onde um dia não haja mais convicção de nada. Onde a nossa consciência se cauteriza, ao ponto de que, em alguns momentos, a gente não tem uma certeza quanto ao que dizer com relação a isso, mas Paulo chegava em alguns momentos, né, a gente vê um exemplo lá, de que Paulo chega para um dos que estão ali, e ele se vê obrigado a dizer para o cara assim: olha, eu te entrego na mão do diabo. Eu entrego você na mão do diabo para que o teu espírito seja salvo no último dia. Porque o cara estava vivendo uma realidade de pecado na vida do cara ali, mesmo sendo alguém regenerado, ele estava vivendo uma realidade de pecado na vida dele, que Paulo tem que chegar e falar assim: ó, cara, eu tiro as minhas mãos e te entrego na mão do diabo, para que o teu espírito seja salvo. Eu não sei como isso funciona em Deus. Eu não sei como isso funciona comigo, eu não sei como isso funciona com você. Eu espero que... Bom, você não vai nunca jamais ouvir isso da minha boca, mas eu espero que Deus nunca jamais chegue para mim, chegue para você e fale assim: olha, filhinho, te entrego na mão do cão para que o teu espírito de alguma forma seja salvo, porque você não tem jeito. Porque você não tem jeito. Então, o Espírito Santo está em mim, está em você, ele é o único capaz de gerar a vida cristã em mim e em você. Em mim e em você. Não há como eu negar as experiências místicas que eu tive com Ele. Porque o Espírito Santo é uma realidade e eu sou uma prova viva de que Ele é uma realidade. Porque o que eu já experimentei no meu secreto com Deus, ninguém pode roubar de mim. Ninguém pode roubar. A voz que eu já ouvi na minha consciência, as experiências que eu já tive com Deus no meu dia a dia, com a pessoa do Espírito Santo, foram muito reais para que eu negue isso como realidade na minha vida. Porque a gente sabe que tem pessoas por aí que acham que o Espírito Santo é simplesmente uma força, um vento, um sopro e nada mais do que isso. Que não é uma consciência, né? Aí você vê quando a palavra fala assim, que quem conheceu a mente do Senhor a não ser o Espírito do Senhor? Conhecimento só é possível por quem pensa, por quem tem consciência. Vento, sopro não pode conhecer nada. Vento e sopro não podem interceder. Vento e sopro não pode gerar nada que seja de mudança. Você pode soprar o quanto quiser na vida dos outros, que não acontece nada. Quem gera é a consciência. É a mudança, a convicção que o Espírito traz quando está dentro de mim, dentro de você. Não vou tratar sobre pneumatologia hoje, que seria a doutrina que nós trataríamos especificamente sobre tudo que envolve a pessoa do Espírito Santo, mas quem sabe fica, deixa aí, né? A gente tratar mais para frente. Então aqui Paulo está falando sobre duas questões. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O Espírito Santo é um presente de Deus. É um presente. Quando Jesus fala assim, eu nunca mais os deixarei. Sempre estarei com vocês. A certeza absoluta de que você não está mais só é esse que habita em você hoje, que é o Espírito Santo. É aquele que geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Quantos já tiveram essa experiência de sentir no Espírito o gemido do teu Espírito, né? Do Espírito de Deus dentro de nós, assim, gemendo. Quando nos vê, principalmente naqueles momentos em que a gente está fugindo de Deus e a gente está se enfiando nos buracos da vida. A gente sente dentro de nós que algo geme. Com gemidos inexprimíveis, a Bíblia fala. Não tem como você expressar aquilo. São gemidos. São pessoas que fazem escolhas longe daquilo que Deus tem como propósito. Eu fico pensando no Espírito Santo nesse momento, quando ele começa a gemer por mim e gemer por você. Quando o Espírito Santo vê eu indo numa direção rumo à tragédia, à destruição da minha vida, do meu casamento, do meu ministério, da minha paternidade, da minha filiação, eu fico pensando quando o Espírito Santo começa a gemer por mim e gemer por você, ele começa a falar assim, Deus, tem misericórdia desse cara. Tem misericórdia desse cara. Se nós não tivéssemos esse habitando na minha vida e na tua vida, nós estaríamos perdidos. A fé cristã nunca foi uma fé que propôs que você pode em si mesmo. Até nisso foi necessário Deus enviar alguém para estar em nós, para nos ajudar a caminhar. Porque sozinho ninguém caminha. Nós só caminhamos com Ele. Sem Ele não há possibilidade. Então o Espírito Santo ele é esse presente. É um presente dado por mim. E a Bíblia, ela nos adverte tão seriamente quanto a isso, que ela fala assim, olha, não extinga o Espírito Santo que está em você. Tome cuidado. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, sejam cheios do Espírito Santo. Cheios. Sejam cheios. Ele fala mais em Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém. Lá em Atos 2, nos versos 32 a 36, diz assim, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Veem e ouvem. Veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Toda criatura humana que habita sobre a face da terra, um dia terá que dar uma resposta diante desta afirmação. Toda a criatura que habita sobre a face da terra, um dia terá que dar uma resposta diante disso. Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Amém? Em que condições? Pois o Espírito Santo foi primeiramente dado ao Senhor Jesus para então ser derramado sobre o seu povo, foi quando da sua exaltação ao céu. Assim, no Antigo Testamento, você não vê assim manifestações do Espírito Santo da forma como você vê no Novo Testamento. No Antigo Testamento, alguns poucos recebiam da parte de Deus um tipo de unção, um tipo de porção da parte do Espírito Santo. Então você via lá os profetas, que recebiam um tipo de porção, você via alguns reis que recebiam algum tipo de porção, e, em especial, os sacerdotes também recebiam algum tipo de porção. Mas, de alguma forma, de um modo geral, o povo não sabia o que era isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era manifesto como ele está hoje manifesto na vida da igreja. Não é da mesma forma. Era, mas não era. Então, antes não havia. E quando Jesus vem para a terra, também não havia. Dessa forma, nem na vida dos apóstolos que estavam ali. Quando Jesus é exaltado no céu, quando Jesus sobe e é ele exaltado no céu, Jesus ele fala assim: olha, eu tenho que ir para que quando eu for, eu envie para vocês o Consolador. Porque enquanto permanecer aqui, ele não pode vir. Quando Jesus sobe, ele envia para nós aquele que seria o que habitaria em nós e nos levaria até o fim, caminhando na fé. O Espírito foi derramado porque o Senhor Jesus foi exaltado. O derramamento do Espírito não tem relação com os méritos que você ou eu talvez tenhamos, e sim unicamente com os do Senhor Jesus. Unicamente com o fato de Cristo ter sido exaltado. O que eu já ouvi de gente que falando assim, olha, né, principalmente no meio pentecostal, a gente vê muito isso acontecendo, né? Pessoas falarem que, pelo fato de você não falar em língua, você não tem o batismo do Espírito Santo. Então, se você não tem, não fala em línguas, você não tem o batismo do Espírito Santo. Então, você se converte, você vem para Cristo, você recebe o Espírito Santo, mas você não recebeu o batismo do Espírito Santo, que seria a evidência de você falar em línguas. Essa, né, é uma doutrina muito ensinada. Mas essa doutrina, ela é um tanto quanto perigosa, porque geralmente quando a gente afirma que você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, né, você precisa buscar o batismo do Espírito Santo, e geralmente a galera vai fazer o seguinte: fazer jejum, viver uma vida de santificação, faz um jejum, de alguma forma você tem que buscar, para que de alguma forma então o Espírito Santo, por meio daquilo que você planta, você possa colher a manifestação plena dele, que é o que a gente chama de plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito. No meio pentecostal, chama-se batismo do Espírito. Né? No meio ortodoxo, a gente chama isso de plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito. E nós cremos que o dom de línguas é um dom como qualquer outro. Né? E a Bíblia ela fala sobre dois tipos de dons de línguas. Né? Paulo ele fala sobre línguas dos anjos, mas Paulo também fala sobre diversidade de línguas. Né? Diversidade de línguas. Então a gente ouve falar muito no testemunho da igreja de gente, por exemplo, que não sabia falar em árabe e, de repente, o Espírito Santo concede o dom de falar numa língua terrena. Né? A isso os comentaristas chamam de diversidade de línguas. A língua dos anjos, que é aquela que precisa se ter uma interpretação que não sei como é que isso funciona, né, mas a gente vê isso muito evidente, principalmente no meio pentecostal, é uma outra característica. Mas a questão que eu quero tratar é que essa ideia de que o Espírito Santo só manifesta na sua vida dons por meio do seu esforço é um engano. É um engano. Porque o Espírito Santo ele foi concedido na minha e na tua vida porque Cristo foi exaltado. porque ele foi exaltado, porque o nome dele hoje está exaltado, é a única razão na eternidade pela qual ele é enviado. E ele é enviado para testificar para mim e para você de que Cristo é de fato quem ele afirmou ser: Deus, Messias, Salvador e Senhor de todos nós. Ele é enviado para testificar para mim e para você. Olha aí, por isso que quando eles estão ali em Atos, ali, Pedro ele chega e fala assim: olha, isso que vocês estão vendo aí, essa manifestação, isso que vocês estão vendo, ouvindo, né, os apóstolos começam a falar ali, os mais de 100 que estão ali, começam a falar em línguas, eles começam a entender na sua própria língua. E havia uma diversidade de nações ali, e todo mundo começa a entender na sua língua. E ele fala: olha, isso que vocês estão vendo e vocês estão ouvindo, isso é para que vocês entendam que Jesus, que Deus fez sobre toda a casa de Israel, Jesus como Deus e Senhor. Cristo e Senhor. Senhor e Cristo. William Lane Craig, um grande filósofo contemporâneo, ele tem afirmado isso nos debates, nos grandes debates que ele tem feito com os maiores ateus da atualidade. Ele tem dito isso, que ninguém pode roubar isso da igreja. Ninguém pode roubar isso de nossas vidas, o testemunho do Espírito Santo. Deus é algo muito real, que qualquer um pode experimentar. Experimentar de fato. Não é apenas uma ideia. Não existe uma ideia maior do que Deus. Mas não é apenas uma ideia. Você consegue imaginar algo maior que Deus? Imagine algo maior que Deus. Não existe. Hoje nós estávamos conversando no Renovo que há um ressurgimento do paganismo na Europa, né? E alguns nórdicos têm falado de que os deuses pagãos são maiores do que o Deus do cristianismo, né? Não existe isso. Não há a menor possibilidade disso ser. Não há a menor possibilidade disso ser. Porque não há nada, nenhuma definição, nada. O homem não pode, o homem não conseguiu, nesses 8.000 anos de história que nós temos, o homem não conseguiu criar, inventar nenhuma definição maior do que Deus. Não existe uma definição maior do que Deus. Deus é a maior definição que há sobre toda a existência. Yahvé é a maior definição que há sobre toda a existência. Viracocha é a maior definição que há sobre a face da terra. Alá é a maior definição que há sobre a face da terra. Todos esses nomes que eu estou falando para você são nomes ao qual a gente chama Deus. Em suas culturas, em suas nações. Não há nenhuma definição maior do que isso. Pode tentar. Chega em casa lá, crie algo maior do que Deus. Esses dias um ateu ele começou a argumentar, ele inventou o Deus do espaguete voador, segundo ele, né? Daí eu falei: mas como é que é esse Deus? Ah, esse Deus é onipresente. Falei: o que mais? Ah, esse Deus ele é onipotente. O que mais? Ele é onisciente. Falei: bom, então parabéns, seja bem-vindos à nossa fé. O teu Deus que se chama espaguete voador é o mesmo Deus de Pai do Senhor Jesus Cristo. Você só inventou outro nome para ele, meu amigo. Meus parabéns. Seja bem-vindo à fé cristã. Você apenas inventou outro nome para o mesmo Deus ao qual eu creio. Porque se você está dizendo que o teu Deus é o Deus criador de todas as coisas, onipotente, onipresente e onisciente, você está definindo o mesmo Deus ao qual eu creio. Não é outro? Não é outro. Você pensa que é, mas não é. Você só inventou outro nome para ele, mas é o mesmo. É o mesmo nominho. Então, quando Cristo é exaltado, por causa dele ser exaltado, o Espírito Santo é derramado então na minha vida e na tua vida, como testificação de que ele está exaltado. Por ele estar exaltado, hoje esse que habita em mim e em você é a evidência de que ele foi exaltado. Amém? Amém? Então não é uma questão de simplesmente ser salvo. Não é isso. Não é uma questão apenas de que Deus te tirou do inferno, que Deus salvou a tua vida. É uma questão então de filiação, ao qual eu agora e você fazemos parte, somos filhos de Deus. E é uma questão de que agora esse que habita em mim e você testifica em definitivo de que aquele ao qual nós cremos é de fato quem ele é. E quando a gente começa a viver de fato uma experiência com esse que habita em nós, os recursos que estão dentro de nós, esse Deus vivo que habita em nós, tudo pode se tornar diferente na minha e na tua vida. O que a gente precisa é aprender a ouvir a voz dele, a voltarmos nossos pensamentos para ele. E o Espírito Santo tem uma única finalidade na minha vida e na tua vida: glorificar o Filho. A glória do Filho na minha e na tua vida. Por isso que ele vive enchendo o meu e o teu saquinho. Por isso que ele pega no meu e no teu pezinho. Por isso que quando eu e você vamos na direção errada na nossa vida, ele aciona. Ele fala: olha, aquilo que você está fazendo não está glorificando o Filho. Volte, volte, não vá por aí. A tua escolha não é essa. Saia daí, volte, viva uma vida que glorifique o Filho. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz, eu recebi o perdão dos meus pecados. Porque o Senhor Jesus foi exaltado à mão direita do Pai, eu recebi o Espírito Santo. Tudo é por causa dele, nada é por minha causa. Tudo é por causa dele, nada é por minha causa. Nunca foi por minha causa e nunca foi por tua causa. Jesus veio a este mundo morrer por mim e por você, mas no fundo, no fundo, no fundo, ou mais do que explicitamente, aquilo ali diz para mim e para você, de que aquela morte ali teve uma finalidade. Porque Deus tinha um sonho de uma grande família, não é isso que eu falei domingo passado? E é para quem? Para quem que são os filhos? Para a glória de quem? Então nunca foi a gente, sempre foi ele. Deus criou eu e você para quem? Para ele. Deus não criou eu e você para você mesmo. C.S. Lewis, ele fala que todos, absolutamente todos que um dia habitarão o inferno para toda a eternidade, desejaram durante toda a sua vida estar lá para sempre. C.S. Lewis fala que ninguém estará no inferno sem desejar estar lá. O inferno é, em definitivo, tudo aquilo que a gente sonhou a vida inteira para estar. É o desejo do coração humano, é o inferno, e não é Deus. Por isso que se Deus não intervir na minha, na tua história, nós estamos lascados. Jesus veio para nos levar a ele. Ele nos criou para ele. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Tudo foi criado para ele. Cada célula que compõe o seu corpo foi criado para ele. Tudo é dele. Amém? Eu estou tentando ser, nessa igreja, um pregador que centraliza Cristo como centro do teu coração e da tua fé. Deus me mate o dia que eu perder esse foco da minha vida. Quando Cristo não for mais o centro do coração dessa igreja, que Deus nos mate a todos. Quando Cristo deixar de ser o centro do teu coração, que Deus nos dê graça para nos levar antes desse dia. Por isso, se eu for amanhã, já sabe por quê. A remissão dos pecados não se baseia no mérito humano, e sim na crucificação do Senhor. A regeneração se fundamenta na ressurreição do Senhor. E o revestimento do Espírito Santo depende da exaltação do Senhor. Salvação depende dele, regeneração depende da ressurreição e o batismo do Espírito Santo. Ou a plenitude do Espírito Santo, a visita do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na sua vida, depende da exaltação dele. A Bíblia fala que Jesus, tudo é para ele, não é isso? Foi do agrado do Pai que todas as coisas, tudo, tudo é para ele. Tudo é para ele. Ele é aquele que será exaltado para toda a eternidade. Um dia nós estaremos lá, face a face com o Cordeiro. Amém? Face a face para o Cordeiro. Quando vem essas profecias dizendo assim, dia 21 vai acabar o mundo, eu, oba, tomara. Eu oro, se Deus, que esse cara esteja certo. Mas se não tiver também, é complicado, né? Porque daí a nossa cara fica junto queimada. O Espírito Santo não foi derramado sobre você ou sobre mim para provar quão grande nós somos, mas para provar a grandeza do Filho de Deus. Vocês entenderam isso? Por isso que eu não entendo gente que tem o Espírito Santo na sua vida, e às vezes a gente vê isso assim, quem é muito carismático nessa questão, né, de receber da parte de Deus uma porção de carisma, né, ou mesmo falar em línguas, ou mesmo o dom de profecia, se é que é de fato isso, eu vejo tanta soberba da manifestação dessas coisas, né? Uma soberba manifestada na vida dessas pessoas. Mas a função disso daí nunca foi isso. Nunca foi essa. A manifestação disso sempre foi para que isso de alguma forma glorificasse o Filho na minha, na tua vida. Se eu falo em línguas ou não falo em línguas, se eu falo é para a glória dele. Se eu não falo também é para a glória dele. Se eu profetizo ou não profetizo é para a glória dele. Se eu evangelizo é para a glória dele. Se eu sirvo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Nunca foi para mim e nunca será para você. Sempre foi para a glória dele. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O Espírito Santo foi derramado na terra para comprovar o que já acontecera no céu. A exaltação de Jesus de Nazaré à destra de Deus. O propósito do Pentecostes é provar a soberania de Jesus Cristo sobre todas as coisas. A manifestação dele sobre a minha vida e na tua vida diária é para demonstrar que Jesus é soberano sobre todas as coisas. Glórias a Deus por isso. Porque nem para isso a gente serve. Nem para louvar a Deus a gente serve. Nem para isso. Se não for a graça recebida da parte dele e da presença do Espírito Santo na nossa vida, nem para isso nós servimos. Como podemos saber com certeza que ele é o Rei dos Reis? Como sabemos que Jesus de Nazaré, que foi crucificado por homens ímpios há quase 2.000 anos, está agora à destra do Pai na glória? Pelo Espírito Santo que foi derramado. Pelo Espírito Santo que foi derramado. Atos 2, 30, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Quando acontece de você receber o dom do Espírito Santo? Aqui está falando sobre duas condições. A primeira é arrependimento. E a segunda é batismo. Há duas questões que a Bíblia fala a respeito de fé, que é necessário obediência nesse quesito. A primeira é arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Nós não estamos propondo para você assim, vem para Jesus do jeito que você está, que Jesus vai mudar a sua vida. Ninguém que está ensinando isso. O que nós estamos dizendo aqui nessa noite é o seguinte: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de todos os seus pecados e venha para Cristo. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Não há. Porque a gente, muitas vezes, a gente cai nesse erro, né? Hoje, muitas vezes, já disse isso. Vem para Jesus, do jeito que você está. O cara vem todo podre, sujo. Não se arrepende de porcaria nenhuma. E no outro dia a gente está de cabelo em pé com o cara. Pô, mas esse cara está aqui, eu não mudo de vida. Ué, você não falou para o cara vir do jeito que ele está? Você não falou para ele que não precisa mudar porcaria nenhuma? Não é isso que a gente diz? Então são duas condições. A primeira, arrependimento. E a segunda, o batismo. O batismo, ele significa a profissão pública, a profissão pública de que você é dele. Sou teu, Jesus. Então, mesmo que não se desenvolva necessariamente num rito, apesar de que eu não estou descartando o rito aqui, e aqui está dizendo de rito mesmo, você precisa descer as águas, ou por aspersão, um guspo na testa, qualquer coisa que seja, mas precisa acontecer o rito do batismo na sua vida. Precisa. Eu e você precisamos encarar o rito do batismo. É necessário, é uma ordenança de Cristo. Então, diante dessas duas condições, há dois resultados quando eu e você obedecemos. O primeiro, que se há arrependimento, você recebe perdão. Ok? Se há um arrependimento genuíno do coração aqui dentro mesmo, né? Quando a gente vê a passagem lá do fariseu lá e do publicano, né? O fariseu chega lá assim: Deus, eu te louvo porque não sou igual a esse publicano aí. Porque eu não sou pecador igual a esse cara, né? Chega lá o publicano e fala assim: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Jesus fala assim: qual dos dois saiu dali perdoado? Qual dos dois? Então a primeira coisa que você recebe como resultado é perdão. E a segunda coisa que está coligada a isso é o Espírito Santo. Se há arrependimento, se há regeneração, o Espírito Santo está em você hoje, agora. Está aí dentro de você. Deus está dentro de você. Agora, há um problema, porque nós precisamos de revelação e iluminação da parte do Espírito para manifestar isso, para que isso não seja unicamente uma conversinha mole. Isso precisa acontecer de alguma forma através de transformação na minha vida. Precisa acontecer transformação na minha e na tua vida por meio da presença dele. Mas muito mais do que isso. Quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, as experiências variarão consideravelmente. Lá em 1 Coríntios 12, né, 4 a 11, Paulo falando aos Coríntios, ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Nenhum dom que eu e você tenhamos na nossa vida não tem outra finalidade a não ser visando o bem comum. Visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito; a outro fé, pelo mesmo Espírito; a outro dons de curar, pelo único Espírito, Deus de cura, desculpa, pelo único Espírito; a outro poder para operar milagres; a outro profecia; a outro discernimento de espíritos; a outro variedade de línguas; e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Conforme quem quer. Quem que quer? Se você recebe um Espírito, quem quis? Se você recebe um dom, quem quis que você recebesse esse dom? É o Espírito Santo. É Ele quem distribui, é Ele quem olha para a tua vida e fala assim: olha, esse cara, eu quero isso para ele. E manifesta. E de repente você está caminhando com Deus ali, você sente assim: cara, eu estou sentindo uma vontade de orar, uma vontade de interceder pelas pessoas como nunca tive na minha vida. E você sente o teu espírito, o teu coração caminhando nessa direção. Outros sentem o desejo de sair na rua e pregar o evangelho. Eu, quando me converti, eu não conseguia me segurar. Eu tinha que sair pregar o evangelho para a rua. Tinha. Havia algo em mim que me impulsionava. Eu estava na rua, eu via uma prostituta, eu não conseguia ficar, passar, sem parar e falar: olha, Deus ama a tua vida, Deus morreu, Jesus morreu por você, amém, amém, pum, sair dali e ir na direção. Não podia entrar num boteco sem pregar o evangelho, não podia entrar na casa de um amigo sem pregar o evangelho. Fui o cara mais chato que Foz do Iguaçu já conheceu. Porque eu tinha que pregar o Evangelho. Porque algo dentro de mim me impulsionava para pregar o Evangelho. É um dom. Você recebe isso. Eu nunca orei, Deus, eu quero o ministério de evangelismo. Não. Estava ali. Aí, de repente, eu começo a ter que lidar com perguntas que esses caras começam a fazer para mim lá no evangelismo, né? Aí, me diga uma coisa. E a reencarnação? Reencarnação? Não sei. Né? Ia estudar. Ler. Até ter uma resposta para isso. Eu estava lá evangelizando. E os OVNIs? Ah, os OVNIs? Boa pergunta. Vou estudar sobre isso. E lia sobre OVNIs até ter uma resposta para isso. Estava lá. E os dinossauros? Ah, os dinossauros? Boa pergunta. Deixa eu lá. E voltava. E a evolução? Isso e aquilo? Hoje é só sacanagem, né? E o sexo antes do casamento? Tua igreja pode? Porque acho que é a Gólgota, né? A gente que pode tudo, né? Gólgota pode tudo. Né? Eu acho que aqui pode tudo. Então, é assim que a gente está ali. Então, eu estou dizendo para vocês que os dons estão ali. Você sente o teu coração sendo impulsionado e direcionado nessa direção. Se você não sente o teu coração direcionando você para nada, tome cuidado. Tome cuidado e vai orar com relação a isso. Ore mesmo com relação a isso. Ore mesmo com relação a tudo isso. E o que eu acho interessante aqui é que Paulo ele fala assim, há outro variedade de línguas. Há outro. Ou seja, variedade de línguas não é para todo mundo, é para alguns. É para alguns. Somente para alguns. Não é para todos. Não é para todos, é somente para alguns. Eu já falei para vocês que quando eu estava uma vez no meio do monte lá, orando com a galera, e a galera queria que eu fosse batizado pelo Espírito Santo, tudo que é jeito. Né? Eu era um evangelista e tal, e os caras, Pipe, você precisa de algo mais power na sua vida. Você precisa falar em línguas. E eu, opa, comigo mesmo, né? Mal e mal você fala português, se eu falar em línguas vai ser uma bênção, né? Eu falei, vamos lá então, aí. Eu, tá, como é que faz? Começa a falar glória. Glória. Não. Mais rápido. Glória, glória, glória. Não, mais rápido. E glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. E eu comecei a caçar. Não pare. E eu, glória, glória, glória, glória. Me deixaram uma meia hora falando glória, glória, glória, glória. Minha língua amorteceu, não sabia mais nem o que falar. Os caras aí foi batizado. Pode sair. Aí o irmão foi batizado, entra na fila dos batizados no Espírito Santo hoje aí. E eu saí do mato aquele dia batizado no Espírito Santo. Essa foi a minha experiência. Né? Até hoje minha língua tem calo por causa desse dia. Né? Tava lá. Então essas são as experiências. Né? Uma vez também tentaram fazer a Kátia falar em línguas e tudo que é jeito. Coitada, minha mulher. Tá aí, fala. É só você abrir a boca e falar, mas fala o quê? Fala. Não sai, vai, fala. Tava a puxar a língua dela para falar. Assim. E não saía nada, né? E não falou. E aí a gente se sentia uma porcaria, né? Porque a gente via todo mundo falando e o pecador aqui não falava nem suba na vassouriana, não falava, né? Falava nada, entendeu? E estava ali. Né? E era legal também quando eu ia nos encontros assim também, que todo mundo, né? Ia os caras dos ternos lá, né? E os caras faziam assim com o terno, blam, despencava todo mundo, né? E eu lá assim, daqui a pouco eu abri o olho, olhava embora, todo mundo no chão assim, daí eu, ops! Se jogava para trás também para não passar vergonha, né? Então, a igreja inteira caía, menos eu. Eu, sinceramente, cara, eu, se fosse para ter algum problema com relação a isso, né, acho que se eu não tivesse entrado num seminário, estudado, né, e tido um pouco mais de conhecimento, eu acho que eu seria um cara muito frustrado nessa área dentro da minha vida. Entende? Muito frustrado. Eu já orei muitas vezes, eu pedi para Deus muitos dons. E eu tenho muitos dons na minha vida, eu louvo Deus por todos eles. Mas, infelizmente, esse dom eu não tenho e o Espírito Santo sabe por quê. E amém por isso. Não estou dizendo que eu não acredito nisso. Porque eu sei de muita gente que estava lá no secreto, dentro do quarto, orando, e de repente, começou a falar numa língua que nunca falou na vida. Numa língua e desenrolar em línguas que nunca falou na sua vida. Então, eu não posso negar isso. Ok? Só estou dizendo que essa não é a minha experiência, mas não estou negando a tua experiência e amém por isso. Amém? É, eu acho que eu tenho. Esses dias eu vi um panfletinho que tinha curso de línguas, cara. Tinha uma língua aí que tinha cursos aí. Eu falei, oxa vida, né? Os caras não são mole, né? É importante notar que os cristãos em Corinto se preocupavam com os sinais visíveis do derramamento do Espírito Santo e que tiveram muitas experiências de línguas e de milagres, enquanto que, ao mesmo tempo, as suas vidas estavam cheias de contradições e eram o opróbrio para o nome do Senhor. Era o opróbrio para o nome do Senhor. Uma realidade disso, você vê hoje o que aconteceu, né? Depois que aconteceu um negócio chamado reforma protestante, aquele dia, quando Lutero vai lá e coloca lá, né, a sua tese lá na porta do castelo, depois daquele dia, a igreja ela se dividiu e nunca mais a gente soube o que é unidade. Porque até então, existia lá a igreja ortodoxa, né? E existiam algumas igrejas fora do catolicismo, assim, mas até então a igreja ela era católica, né? Universal. A partir da reforma protestante, nunca mais a gente soube o que é unidade. Porque depois que virou protestantismo, aí virou uma desgraça, né? Aí nunca mais. Aí depois veio o movimento da Rua Azusa lá, né? O movimento pentecostal nasce. Aí, blum! Aí nem os pentecostais não se entendiam. Porque uns queriam falar 10 línguas, outros 9, outros 7, e não funcionava mais. Uns acreditavam que os 7 anos lá das semanas lá de Daniel, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, pelo fato de um acreditar que era antes e outro era depois, o pão já separava. Já não tinha mais. Entende? Uns acreditavam que não podia usar saia. E outros falavam que não, podia até usar uns 10 centímetros para baixo do joelho. Não, então não pode. É outra igreja. Entendeu? Aí virou. Aí depois veio o movimento neopentecostal. Aí virou de vez. Que aí não era só uma questão doutrinária, era questão de heresia mesmo, né? Era descarado. Aí virou cara de pau. Entendeu? Aí virou a desgraça que nós estamos vendo aí. A gente importou uma teologia do diabo lá nos Estados Unidos para cá e hoje a gente está vendo isso aí o tempo todo acontecendo. Né? Aí. Daí surgiu as igrejas emergentes. Né? O qual a gente se encaixava, mas não se encaixa mais, porque nem esse termo não pode usar mais. Não. Porque os caras também caíram num outro tipo de liberalismo lá, que a Bíblia deixou de ter a autoridade que ela tem. Entendeu? Então, se eu falei que a Gólgota um dia era uma igreja emergente, eu estou retirando isso oficialmente para vocês. Nós não somos. Porque eu não quero fazer parte disso. Porque esse livro para mim aqui é tudo. Você tirou isso aqui da minha vida, acabou. O cara que fala para mim que Maria ter sido virgem ou não ter sido virgem não faz diferença nenhuma, como não faz diferença, meu irmão? Como não faz diferença? Como não faz diferença? Como? Então não faz diferença se Jesus é salvador ou não é salvador. Não faz diferença se ele vai voltar ou não vai voltar. Quem que define isso em nome de Jesus? Né? Aí vem aí isso. Aí depois vem a Gólgota, né? Que é para acabar de vez, né? Teve um irmão aqui da igreja que foi num culto aí numa igreja. E não vou falar a denominação. E os caras estavam esse tipo de pregação do inferno, né? Que tudo é o diabo, né? Daí os caras falaram assim, vocês sabiam que em Curitiba tem uma igreja de metaleiros? E tem nome. Igreja Universal do Rock. Do Reino do Rock. E os caras lá, na hora que tá tocando os metal lá, os caras ficam tudo possesso, assim. Daí eu falei, deve ser o Ângelo, né? O Ângelo é o Exu Mor ali, né? Então, além de errar o nome, só se tem outra que não estamos sabendo, né? Tem uma concorrente aí com a nossa fama aí, né? Mas eu gostei dessa possesso aí, né? Possesso. Eu decidi o seguinte, que algumas coisas que me perguntarem a partir de hoje, eu só vou responder sim. Decidi. É verdade que o desertor é banho do white metal? É verdade. É white metal. É gospel? É gospel, é gospel. É verdade que na Gogo só pode ir de preto? É verdade, só pode ir de preto. É verdade que vocês comem criancinha? É verdade. A gente come criancinha todo domingo. É verdade que rock do diabo? É também, é do diabo, tudo é do diabo. É verdade, eu cansei de responder isso. Não entra mais em discussão. Tatuagem do diabo? Vixe, é do diabo, você não tem ideia. Como tem do diabo? Tudo é do capeta. Pierce também? Pierce também. Também é do capeta. Tudo. Cabelo comprido? Vixe, pô, céu, demônio Exu do maior alto grau. É tudo. Então, tá bom. Beleza. Me perguntarem isso é só sim a partir de hoje. É verdade. É tudo verdade. Verdade que você tem pacto? Também tem o pacto. Tá lá. Também já assinei com sangue lá o contrato lá. Tá lá. Sou. Tá bom. Beleza. Beleza. É, então tá bom. Porque você fala que não é, os caras continuam dizendo que é, então tá bom. Então é. Então tá bom. Vamos lá. 1 Coríntios 3,16, eu já estou quase encerrando, diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Toda a ansiedade e a irritação dos filhos de Deus terminariam se os seus olhos fossem abertos para ver a grandeza do tesouro contido nos seus corações. Você sabe que há no seu próprio coração recursos suficientes para satisfazer todas as necessidades de cada circunstância em que poderá jamais encontrar-se. Eu acho que gente desesperado para casar, desesperado para beijar, desesperado para enhanhar, sabe? Gente que está nesse desespero desgraçado da carne, entendeu? Precisa experimentar a presença do Espírito Santo. Não é você, Diego, é o outro que eu estou falando. Entendeu? Precisa experimentar. Tô brincando. Oh, não tô expondo o irmão ali, ele tá na benção. Banho gelado 3 vezes por dia, né, Diego? Amém, glória a Deus. E esses recursos que estão dentro de mim, que é a presença do Espírito Santo, né? A gente precisa experimentar isso. Porque ou a gente anda na carne, ou a gente anda no Espírito. Não estou dizendo que você, a partir de então, por você ser tão espiritual, nunca mais você vai ver um rostinho bonitinho na tua frente e você não vai se sentir atraído por isso. Não estou dizendo isso. Principalmente para quem é solteiro, né? Para quem é casado, Deus te segue, né? Mas, no mais, esse que está dentro de nós, então, ele, além disso, ele tem poder para mover a cidade em que você vive. Se você ler a história dos místicos na história da fé cristã, estou falando de místico, estou falando de homens que experimentaram Deus de fato, de uma experiência mística. Místico não é uma palavra da nova era, tá, galera? Isso aí foi a igreja neopentecostal que deu para os caras. Entendeu? Deu até um nome. O arco-íris é do diabo, tudo é do diabo. Até a estrela é do diabo. Se você usar uma estrela no coração, oi, oi, é uma estrela do diabo. Não pode. Tudo o movimento neopentecostal deu para o capeta. Teve uma época que nem sombra você não podia fazer quando andava no sol. Tinha que andar de lado, assim. Porque sombra era demônio. Está falando que você acha que estou brincando? Vocês não viveram nesse país aqui na época dos anos 85, anos 90. Tudo era o demônio. Rangia a porta. Teve uma profetisa que falou esses dias que as casas agora não podem ter canto, porque os demônios habitam nos cantos. Então tem que ser redondo o negócio. Entendeu? E por aí vai. Se eu parar aqui para falar para vocês tudo que a gente escuta da boca desses caras por aí, e tem gente que chora e fala amém, né? A gente pode passar aqui a noite toda falando sobre isso. Poder suficiente para abalar o universo. Eu fico pensando lá quando Elias chega, ele ora, ele fala assim: pare de chover. Pum. Foram 3 anos, se não me engano, né? 3 anos e meio, né? Ficou sem chover. Só que legal. Pare de chover. 3 anos e meio sem chuva. Por que é que alguns cristãos vivem vidas vitoriosas enquanto outros vivem numa condição de derrota? A verdadeira revelação da habitação interior do Espírito revolucionaria a vida de qualquer cristão. A consagração seguirá a revelação. A diferença entre os cristãos vitoriosos e cristãos derrotados não está em terem alguns dele o Espírito e os outros não, mas em que haja alguns que conhecem sua atuação no seu íntimo, habitando ali e implantando na sua vida o domínio de Deus, enquanto outros ainda querem ser senhores de si mesmos. O Espírito Santo quer ser senhor da sua vida. Quer ser senhor absoluto da sua vida. A revelação é o primeiro passo para a santidade e a consagração é o segundo. Quando eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, eu recebo essa revelação da parte de Deus, de que o Deus vivo habita em mim, e isso tem que me levar a uma mudança de atitude. Tem que me levar a uma busca de santificação, de que aquele que está em mim, eu posso ferir, eu posso fazer coisas que magoam aquele que habita na minha vida. Por isso que você tem que deixar para ontem de fumar, você tem que deixar para ontem de usar drogas, você tem que deixar para ontem tudo que diz respeito a pecado na sua vida. Não estou só dizendo questão de cigarro, de maconha, de bebida, de qualquer coisa que seja. Eu sou um cara que nunca tive nenhum problema com bebida na minha vida. Nenhum tipo de problema na minha vida. Não é que tomei todas, não. Tem cara que fala isso, não tem problema com nenhum tipo de bebida, bebo todas, né? Não é isso. Eu nunca tive nenhum problema com bebida. Um dia eu tomei uma postura, quer saber uma coisa, chega, não bebo mais. Eu não estou dizendo que é pecado, mas eu parei de beber, não bebo mais. Para que ninguém use a minha vida como exemplo, nunca mais. Nunca mais, não bebo. Parei, eu e minha esposa não bebemos mais. Tomamos essa atitude, não bebo mais. Ok? É isso. Não servo mais de tropeço para ninguém. Cada um com a sua consciência de agora em diante. Chegará um dia em nossas vidas tão definido como o dia da conversão, em que abandonaremos todos os direitos sobre nós mesmos e nos submeteremos à soberania absoluta de Jesus Cristo. Você está vivendo para o Senhor ou para si mesmo? Você tem alguma coisa em sua vida que Deus está pedindo da sua parte e que você está lhe recusando? Há qualquer ponto de atrito entre você e Deus? Um pecador perdoado é inteiramente diferente de um pecador comum. E um cristão consagrado é inteiramente diferente de um cristão comum. Se nos rendermos completamente a Ele e reivindicarmos o poder do Espírito que habita em nós, não necessitaremos esperar por sentimentos especiais ou por manifestações sobrenaturais, mas poderemos simplesmente olhar para cima e louvá-lo porque algo já aconteceu. Podemos agradecer-lhe confiadamente, porque a glória de Deus já encheu o seu templo. Amém? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Quando eu estou num bar, em algum lugar com a minha esposa, e eu vejo os caras nas mesas do lado tomando uma cerveja, minha boca se enche de água. Cervejinha geladinha ali, eu olho. Olha só. E foi um padre que inventou essa benção ainda, né? Eu olho para aquilo ali, fico me babando todo. E eu lembro que eu não sou de mim mesmo. De que eu não sou de mim mesmo. De que eu pertenço a alguém. E que ele não me permite que o nome dele na minha vida e que a minha vida sirva de escândalo para o nome dele. Porque um dia alguém que está naquele lugar sabe quem eu sou, verá o Pipe bebendo uma cervejinha na frente de todo mundo e vai dizer para todo mundo: olha, o pastor daquela igreja é um beberrão. Não interessa, eu tomei só uma beiçada. Se eu só molhei o bico, se eu dei o resto para o santo, não interessa se foi. O que interessa é que eu molhei o bico e isso é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Então eu tomei uma postura, eu fico lá babando assim. E o duro que a gente vai com os irmãos, daí os irmãos bebem também e a gente fica ali. Né? Já fui em encontro de pastores, a pastorzada bebendo e eu lá. Torçando para dar uma caganeira neles depois, só de raiva. Amém? Sem o Espírito Santo, não há vida cristã. Talvez Deus tenha te trazido nessa noite aqui para falar para você que toda a solução da sua vida, toda a solução da sua vida, do seu ministério, do direcionamento da sua vida está dentro de você. É esse que habita na sua vida. Talvez o que eu e você precisamos é entrar no nosso secreto e ter um pouco mais de intimidade com esse que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele foi mandado para mim e para você para glorificar o Filho. Para glorificar o Filho. Por isso que a gente tem, em obediência ao nome dEle, viver uma vida que glorifique o Filho. Amém? Que glorifique o Filho. Viva uma vida que glorifique o teu Deus todos os dias. Viva. Esse é um desafio para mim e para você. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós devemos buscar mesmo assim. Amém? Fique em pé. E feche seus olhos, eu quero orar por você mais uma vez. Espírito Santo, nós queremos nos submeter ao teu senhorio nessa noite. Eu sei que muitos de nós, eu sei que cada um de nós aqui, Deus, incontáveis vezes magoamos, ferimos, de alguma forma, Deus, a tua presença em nós. Sabemos que somos o teu templo, a tua habitação. Sabemos que o Senhor, muitas vezes, tem gemido por nós. Por causa das nossas escolhas, Deus, por causa da direção que a gente muitas vezes toma fora do teu propósito. A gente clama pela tua misericórdia em nós, Espírito Santo. Espírito Santo, só o Senhor conhece a mente do Senhor. Revela-nos, Senhor. Ensina-nos a conhecer a mente do Senhor. Imprima em nossas vidas a tua mente, Senhor. A mente de Cristo em cada um de nós, para que a gente seja semelhante de fato, parecido de fato, que o caráter de Cristo, o perfume de Cristo esteja de fato em cada um de nós, Senhor. Liberta-nos dos nossos vícios, Senhor. Liberta-nos de nossas inclinações, Senhor. De tudo aquilo que não procede do Senhor na nossa vida. Liberta-nos. Liberta-nos. Para a glória do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Tenham todos uma excelente semana em Cristo.